chamado para consertar o computador. Mas quando ele fica sozinho com a sobrinha, o pior acontece. Mais um crime de abuso sexual foi registrado pela Polícia Civil de Juína envolvendo menor de idade. O que chama atenção nesta ocorrência é que é envolvendo pai e filha. É de encher o peito de ódio, massacre da dignidade. Não existe misericórdia pra tamanha crueldade e covardia que meu ser repudia. O crime que deixa o céu com hemorragia. Canalha pilantra, nem sei como descrevo um monstro com tamanha frieza dentro do peito. Impossível acreditar que esse tenha coração, sinceramente, ó. Nem sei se tem perdão, um animal à solta atrás da caça da perfeita, um predador sem escrúpulos. Pra violência do mesmo tipo sanguíneo deveria dar proteção, mas agride, arranca a fralda pra masturbação. Com tudo o que vejo por esse mundo que já percorri, ainda me espanto com o que está por vir. Mas nada choca tanto que a pedofilia, que um pai que agride sexualmente a própria filha, ignorando o sofrimento de uma criança que tinha sonhos e que agora só reside nas lembranças. Qual pena cabe pra uma mente doente? A morte é pouca, as labaredas se acendem. Em prantos ouço narrativas de momentos tristes, soluços de indefeso que essa vida não resiste. Dores confinada nas paredes do lar, violência, abuso que não tem como apagar. Eu tinha 13 anos quando ele começou a mexer comigo. Só que eu não imaginava nem que ia acontecer isso, que ele ia fazer isso comigo. Nem passava pela minha cabeça que ele ia fazer isso comigo. Aí ele abusou de mim. Minha mãe tinha saído, isso tava eu em casa. Ele falou assim que tava ruim e falou que não ia trabalhar pra ficar mexendo comigo. São dados alarmantes, atrocidades domésticas são tipos acima de qualquer suspeita. A cada segundo a criança é violentada. Infelizmente lidera o ranking, os que estão dentro de casa, como a inocência é destruída brutalmente pra crescer, abalada psicologicamente com os sonhos estilhaçados, com a esperança massacrada. Sem infância a criança tenta fugir de casa, mas se depara com as drogas, a prostituição, onde a venda do corpo serve pra garantir o pão. E a cada carro parado, 5 reais no bolso. E a cada programa, satisfação de mais um monstro. São crianças vivendo as sombras do mundo. O abuso, a agressão, o choro, o soluço. É notado sofrimento pelo espelho da alma. O silêncio, as lágrimas dão lugar às palavras. Deveriam tá brincando, correndo pelas praças, mas tão presas. Mal saem de casa, tem medo da vida, do que os aguardam. Não rompem o silêncio com o temor das pancadas. Sem perspectiva, cria um receio que ninguém as escute, dê fuga do cativeiro e as livre de uma vez por todas. Pois só querem ser crianças normais como as outras. E ele mexia comigo aqui em casa todo dia. Ele ia lá na minha cama, ficava pegando meus... ficava passando a mão nas minhas pernas e enfiando o dedo lá dentro. Ele falou assim, com a minha filha eu faço o que eu quero. Quero que ele pague todos os dias a humilhação que ele fez comigo aqui dentro de casa. Infelizmente, é mais um triste caso, né, nesse sentido, de que nós tomamos conhecimento. Mas... estilos pornográficos vem roubando a cena, também roubando a infância da criança pequena. Transforma a inocência, cativando um adulto. Se ele mostra interesse, deixa mostra o distúrbio. Uma fatalidade que envolve a família, deixa ferida na mente e no corpo agonia. Confusão na cabeça em quem acreditar neste filme maldito que alto se rebobina. Não tem preço não, nem seguro que pague. Traumas na mente que por conta própria eles agem. Remói na cabeça ou deixa sempre um alerta, estando sempre assustada na selva de pedra. Quem é quem, o que o mundo pode oferecer a uma criança se o próprio pai é o Lucifer? Que loucura, isso custa acreditar, né não? Que seus sonhos foram estilhaçados em irmão. É lamentável um pedófilo ser invisível e só pego após muitos crimes cometidos. Se pudesse decifrar logo de cara um perfil, as crianças eram mais crianças, né não tio? Uma inocência que desfruta muito bem a infância. Uma criança não merece mais lembranças para o resto da vida. Para minha pena é não ter pena, olha só por quê. Sabe, muito difícil ver minhas duas filhas atormentadas, atordoadas, sabe, se achando culpada. Minha filha domingo disse que perguntou pra mim o que a senhora acha, mãe. Não é melhor eu morrer? Como que uma mãe vai aguentar o vício de uma filha de 9 anos se sentindo culpada? achando que ela destruiu uma família. Sabe, eu não tenho nem como raciocinar, eu não sei mais como vai ser a vida das minhas filhas, a nossa vida.